Eu não vou embora, eu não vou embora. Rei Vitor, tome que é a minha casa agora. Eu não vou embora, eu não vou embora. Rei Vitor, tome que é a minha casa agora. Obrigado pelo carinho da minha galera da Nike. Obrigado, Miragolada. Obrigado, galera da Van. Obrigado, Rodrigo Menezes, Dudu, Luciano. Obrigado, Alan Vitor. Obrigado, Manelzinho da Tormento. Obrigado a todo mundo que se faz presente. Obrigado, minha advogada Thay. Obrigado, Filipinho do Leirão. Obrigado, Primo Eric, G-Mac Pescado. Bem, todo mundo que se faz presente já tá aqui na rave do Domingos. Obrigado pelo carinho de todo mundo. E a gente vai começar agora, papai. Na rave do Tomix. Dão, dão, dão, dão, dão. Na rave do Tomix. Tomix. Tomix. Tomix. Bota o celular pra filmar aí! DJ Tomix. DJ Tomix. O pop que sacode. O mundo se atualizou. Vem curtir com DJ Tomix. Se atualizou. Se atualizou. As músicas se atualizaram. As músicas se atualizaram. Vai começar no Bala Vida. O Tomix apresenta. Apresenta. A rave do Tomix. Rave do Tom. Obrigado a sair vídeo, obrigado equipe Whisker. Todos os ritmos se encontram aqui. Compartilharemos momentos vibrantes. As tracks diferenciadas irão rolar. As tracks diferenciadas irão rolar. As tracks diferenciadas irão rolar. Vocês estão preparados? Agora. Vocês estão preparados? Já tá tudo pronto. Vocês estão preparados? A rave vai começar, vai começar. Bota a mãozinha pra cima, todo mundo! Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave larão aí. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Já vai começar! Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. No Palafita! Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. No Palafita! Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Começa! Tomix chegou botando pressão, então sentiu gravizão. Tomix chegou botando pressão, então sentiu gravizão. Tá tudo pronto! Joga a mãozinha lá pra cima, todo mundo que tiver feliz aí. Joga a mãozinha pra cima, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando. Que emoção! Vale, vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De bloco na cidade. Quem sabe quem anda, vai! Eu vou pro baile da Gaiola. Bebê, te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada. Prepara, prepara, prepara, prepara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É o quê? Caralho! Agora, Domix, vai pra cima, meu DJ. Mais pólvora. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Joga a mãozinha pra cima, prepara que a rave já vai começar. Já começou! Então sentiu gravizão. Tomix chegou botando pressão. Então sentiu gravizão. Quem é que tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Que eu quero ver quem tiver feliz aí. Joga as suas mãozinhas pra cima. Quem bota fé que o Paysandu vai dar-lhe uma lapada no remo hoje. Galera do Paysandu, também bota a mãozinha pra cima. Galera do Papão e a galera do remo que tá aí no meio. Cadê a torcida do remo? Prepara agora, Tomix. Everybody's going to the beat, everybody's going to the beat. Te apresenta a rave do Tom Mix. Na rave do Tom Mix, tu já sabe qual é. Na rave do Tom Mix é o verdadeiro puteiro. Vamos lá pra rave. Pode vir! Que tá tudo bom. Ligou de infinito, cabelo na regra. Olhou pra mim, olhei pra ele, eu falei assim. Vai no chão! Senta, senta, senta, senta, senta. Eu quero saber quem foi que veio solteiro pra cá e dá um grito. Blackout geral. Você não tá me vendo, mas eu tô ouvindo vocês. Agora eu quero o seguinte: que todo mundo ligasse aí a câmera do seu celular. Ligue a câmera do seu celular agora pra mim aí. Isso, na humildade. Ligue a câmera do celular, todo mundo aí. Ligue a câmera do celular, todo mundo aí. Ligando a câmera do celular, eu disse todo mundo! Agora joga pro lado e pro outro celular! Joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado, joga pro outro! Prepara a produção! Um, dois! Prepara pra acender! Um, dois, três, toma! Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. Vai, cara! Vai, Maria Freitas! Vai, Dona Suri! Chama, chama, chama, chama que ela quer! Chama que ela quer! Chama que ela quer! Chama que ela quer! Vai! E aí, meu parceiro, Manelzinho da Tormento! O maluquinho do meu bem tá aí comigo, papai! E a minha galera da Nike também tá no circuito. Que é assim, que é. Agora sim, agora o bagulho fica doido porque eu vou mandar deles aqui, ó. Um, dois, três, vai. Eu te odio. novinha doida na rave do Tomix. As novinha doida na rave do Tomix. Na rave do Tomix. Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix, Tomix. E aí, Bezerra do Pop Uber! Fala o Guijinho! Fala o Dudu da Tartaruga também! Só inteira, quanto custa? Você não vai acreditar. Ah. Custou R$3. Santorini. Toma aqui, Eduarda. Chupa aqui, Eduarda. Prepara pro estouro. De Marituba! Empresário Lua Forte também tá aí comigo, valeu! Vai, vai, vai! As novinhas da Zona Leste, é maior fodão, as novinhas da Zona Sul, é maior fodão. A... Empresário Paulo Maia! É maior... General Rodrigo também tá aí na área, no meu general! Olha pra cara da nossa tropa! Vai! G-Mag Pescada é a primeira dama. E aí, G-Mag, tá tudo certo, maninho? Só na manha, só na manha. Piranha das Fronteiras também, fala comigo, piranha. Tá muito bom. As novinhas da Zona Leste, é maior fodão, as novinhas da Zona Sul. É maior... Obrigado, Mina TJ, também tá no circuito! É maior fodão, as novinhas lá da Baixada. Vai. É maior fodão, olha pra cara da nossa tropa. Urso do Uber, também tá na área, Lúcio! Valeu, maninho! Fala, Rafael, tamo junto, parceiro! Tudo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Agora vai, GDP! Vai! Hey! Hey! Quem comanda na pedreira? Galera, GDP! Mas ela quer o seu. Tá jogando na minha cara. Vai jogando na minha cara. Tá jogando na minha cara. Vai jogando que eu gosto. É muito bom. Eu tô aqui na nossa tropa. É o seu coisa. DJ Tomix, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Chega comigo. DJ Tomix, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Quando eu tiver loucão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Agora vai. Da manhã, tu acha que não tá tarde? Quem falou pra mulher que ia rapidinho aqui? 1, 2, 3. Culpa de quem, pai? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix, que tava tocando e aí é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix, que tava tocando e aí é rock doido, doido. Por isso que aqui é amizade verdadeira, meu irmão. Põe a galera pra cantar aí, maninho! Vai! Você partiu meu coração. José Alda Bando me sigue, também tá aí comigo. Fala comigo, José Alda. Fala, fala, fala, Tomite! Dos fugitivos, General Rodrigo, o Neguinho Timeson do Crediário, o Maico, Hugo Machadão, é a minha galera do uísque. Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck... Alô, MC Rick! Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Um beck de um metro, onde é que eu encontro? Aqui no Palavita! Que eu encontro um beck de um metro, onde é que eu encontro um beck de um metro, onde é um beck de um metro, onde é que eu encontro um beck de um metro, onde é que eu encontro um beck de um metro, onde é aí que um beck eu não sei, mas bora. E aí tô platinando, bora rachar um mar de vinho. Família não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Quem tem amiga piranha aqui dá um grito pra mim aí. Só quem tem amiga piranha pode dar um grito. Segundamente, olha pra cara dele e canta. E aê, bocadinho. Então canta assim pra mim, papai. O grande São Ribeiro tá aqui na área. Valeu, ele é a primeira dama também. Quem tá? Eu tô na luta. Eu tô na luta. Vai, vai, vai, vai, vai. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Chapado aí, dá um grito! Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um. Pode vir, pode vir! Mais um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje. Fica. fica daquele jeitinho que o Tom Mix ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Fica dar o olé. Apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Pode cantar, vai! Tu já sabe qual é. Vai revindo o Tom Mix, seu verdadeiro. Parabéns, Jailson! Vamos pra. Vai o Sudanda! Infinito, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Eu quero uma mulher pra sentar no palco agora aqui comigo. Senta, senta. Uma mulher solteira. Manda ela aqui pro. Vem, amor, vem, amor, vem, vem, vem, vem. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Solteira pra sentar agora aqui. Uma mulher solteira. Vem, vem, vem, vem. Bora, meu amigo Ricardo. Vai, Karen. Vai, Minas Marias. Senta, vai. Machucando, barco balançando, das piranhas sentando, barco balançando, das piranhas sentando, pode, pode, pode. Quem é que vai sair daqui? Vai pro palácio aí, galera! Segura. Já faz um tempo que não procuro. Alô, Zefinho! Já faz um tempo que você não tinha. E aí, Zefinho? Fala comigo! Fala, fala, fala, somente! Bruninho Pop, Carito Silva! Tamo junto, meus parceiros, obrigado! Uma proposta quase recusada. Passar a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Você no canto, cabelo. E essa daqui, vai de um Arlen, pra ela, pra Yasmin. Aí, ó. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Alô, Cauê, bota direto de Dubai. Fazendo serenata pra gente se amar. Canta, grava e pra Miaka, canta. Deitei com o coração desprevenido. O meu divulgador, Otário, também tá na área, Otário. Rodrigo Menezes, Luciano da Vala, o meu DJ, Motora Josimar. Depois das 12 horas você some e salva meu contato com outro nome. Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar. Pra cantar! E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Quero ver geral. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Canta aí! Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Canta! Vamos pular. Olha, olha, eu vou mandar mais uma pra galera aqui, ó. Tire suas coisas de lá. Deixa a chave do carro. Pega o cigarro. Eu nunca curti, agora vou. E o cartão, como fica? Estou cancelando o seu cartão. Ei, quem é o Rafael? Ô, carioca. Hoje somos passado, caso encerrado. Esse é o salário dessa traição. Obrigado, Renan do I Love Pagode. Domingos, eu vou te dar o papo. E aí, mano? Solta só aquelas marcantes aí pra mim. Cante. Um, dois, três, vai! O Manelzinho tá dormindo. José Aldo M. Singer. Eu quero ouvir. Thiago Sample, tá aí comigo, parceiro das antigas, olha a sampleada, Thiago! E aí, Thiago Sample? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Vira a galera da van, tudo bem? Luciano, Quatora, Josimar, Rodrigo Menezes. E aí, Gabi, e aí, Miaka? Equipe Whisky. O alumínio da galera da like. Fala, engolamos! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofrer. Olha só, galera, já 24. Tem bloco do Tomix lá no Coliseu. Está pensando em mim. Toda a galera do Marque a Boa também tá aí comigo. Vai, DJ! Tá quase levando minha controladora. O que eu faço? oficial do Super Pop e da Rave do Domingos. Alô, Júnior! É pra beber chorando no para-vida. Eu sonhei demais, mas não vou deixar o destino te roubar. Sempre estarei aqui esperando o sonho. Filma aí, vai lá, Playboy, pra galera cantar. Uma pra caralho do sucesso. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Jellison e Juninho, e o Aguiar-Fogo me trouxe pro ninho. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. Dali, dali, dali, dali. Mandado da Mix. Eu sei que as palavras se perderam bem. O que perdeu o voo dele pra Macapá, pra curtir o Domix. Daqui a pouquinho, MC Larissa Terremoto, DJ Sayag também aqui no palco. Em breve, FP no Trimbala e Domix junto. Vai sair Faig. Microfone, por favor. Apaixonei, já não posso esconder. Fala pra mim, Ciro! Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? DJ Alan D2 e a Carol Ribeiro. Obrigado, gente! Esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais que essa paixão. Um grande abraço pra todo mundo, obrigado pelo carinho. Proprietário dessa casa de shows maravilhosa. E detalhe muito grande: todo mês tem rave do Domix aqui. Já tô. Pop. Não vai não. Vou no pop. Não vai não. Vou sim. Não. Vou sim. Ah é? Treme. Treme. Vai tremendo. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. Treme. elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder? É de bicada, papai! Imagina. As coquinhas ficam loucas quando a águia talha bicada. É o pop na pressão. Alô, Brindo Reis! Toda a galera do time do Marque a Moda também tá aí! A jogada na minha cara, então vou ter que levar a jogada na minha cara. Estremece tudo! Só na manha, só na manha! Vai o uísque em volta de casa e 30 contos! Santorini! Conhece! Olha o gritinho! Silva, General Rodrigo também, valeu garotinho! Ouvinte dos Fugitivos. Obrigado, mano, valeu. G-Mag Pescada e G-Mag. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Maria Freitas, Maria Benassuri, a Karen, tá aqui na rave do Tono Palafita. Na rave do Tomix, as novinhas só quer se envolver. DJ Luciano da Van também. Pop live do Quem sabe vai cantar. Tô aqui no Pop Live, eu tô curtindo esse bailão. Vai cantar. Safada. Quer dar pra mim? Quer dar pro Playboy? Oi, safada. Quer dar pra mim? Cê é amiga da minha mina. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. E aí? Peraí, você não paga as minhas contas, já não. Fale, Rick! O que é que eu tô fazendo aqui? Bora, Gleison! Vou te explicar. E a primeira dama? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Então vamos tremer. Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Parado no bailão. Papapá, checa dela. Fala, menino, equipe uísque. Henrique, direto do Flaco. GNP, Rafael Nascimento. Alô, Rafael. E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro. Você vem encostando. Que eu vou te salando. Você vem aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Como é que é? Bigode fininho, cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o DJ Tomix. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Tem droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Falou, negão do crediário. Tá todo mundo. Ai, droga. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Canta, vai. Vou contar pra todos aí. O Tomix comentou a tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. Toma! Na tocada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca. Valo, piranha das fronteiras, vem comigo! Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa. Valo, Giovanni da Nike! Tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa, pa. Mentiroso, dá um gritinho. Vai começar a putaria. Só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Parada é doida, Tomix. Essa aqui o Magui fez, vai pra todas as novinhas. Senta em mim, maravilha é a nova sensação. E pra aqui pra começar, chama a cara do popozão. Cora a bunda no chão, vai! Cora a bunda no chão, vai! Cora a bunda no chão, vai! A pedido dos novinhos, ela vem representando, vem traída. Fala o Léo dos Fugitivos! Bum girando, bum bum bum girando, bum bum bum girando. A gente fala o Bahia! Empresário Macaco, direto de Lima, entrava o Macaco! Fala, Sayag! As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Fica de perna pro alto, cachorro de 28. Cachorro de 28. Cachorro de 28. Cachorro de 28. Tudo no escuro! No escuro, produção! Acelera o bagulho! Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Tu és o quê? Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Precisa do quê, bandido? Precisa experiência. E tu, playboy? Tenho medo da dor. Ah, tá. Chorar, chorar não vou. E nem morrer de amor. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural. E aí? Você existe, eu vou me entregar. Pode vir. Numa noite que jamais vai esquecer. Vem, você vem. Existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. E aí? Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela, já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela, já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela, já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Mais um bagulho nesse aqui, pô. Já sai lá do bagulho! Banda Amazonas. Pra liberar o mesmo lado aí do Dunanjinho, viu? Minha vida, preciso. Tá liberado já pra Sayag? Thank you. Só pra dizer te amo. É o convite pra transar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. Loucura é essa, Sayag? É uma loucura assim. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. Fala, Daniel Tenório. Você nasceu pra mim. Hoje que eu vou me chapar.